na noia. Não quer fazer mestrado nessa triste escola. Comprou um cachimbo, pipou, ficou louco. Acho que não sabe estar no meio do fogo. Só quer curtir, se pra relaxar. Essa história não convence, todo já conhece. Chegou sua hora, melhor que se apresse. Não precisa me tirar, só presta atenção. O diabo quer te destruir, te lançar na prisão. E despejar a dor e queimar nesse fogo. Eu te ensino outro jeito de ficar bem louco. Bem louco. Chega de usar essa camisa de cadeia. O espírito de Deus vem pra você, beleza. Se seu nome é assaltante ou traficante, se seu passatempo é paranoia delirante, você não tem mais identificação. O diabo te roubou, destruiu seu coração. A sua vida vale muito mais do que você possa acreditar. Ele é o caminho, a verdade, a paz. Abre os olhos, não olhe pra trás. Sua mente aprisionada quer matar ou morrer. Não tem sonho nem paz, motivo pra viver. A violência envolveu seu coração. Resistente a Jesus e sua salvação. Você é só mais um no meio de tantos outros. Enganado, fascinado e se contenta com tão pouco. Família destruída, não sabe o que é paz. Ao invés de olhar pra frente, só olha pra trás. A falta de dinheiro, barriga vazia. Pode até faltar comida, mas não falta birita. E você acha que isso é vida? Pra isso que você nasceu perdido e nem sabe como isso aconteceu. Quer mudar de vida, ter um nome diferente, conhecido e honrado por ser um combatente, soldado da milícia, da salvação. Vai por mim, ladrão, o melhor pente é a oração. A sua vida vale muito mais do que você possa acreditar. Ele é o caminho, a verdade, a paz. Abre os olhos, não olhe pra trás. Água viva de poder que vai te envolver de forma sobrenatural. Você vai renascer. A palavra da verdade é pra nós a direção. Somos presos da esperança, os livres da acusação. As doses diárias da nossa embriaguez é o Espírito Santo que leva a lucidez. Antes incertezas e interrogações, agora vivemos sonhos e convicções. Firmado na verdade, o fruto do destino. Desfrutar da vida eterna e do poder de filho. O que era impossível, agora realidade. O sonho de criança hoje é minha verdade. Tudo que vivo, só Jesus pode explicar. Ensinou meu coração amar, não odiar. Sua alma está livre de toda acusação. Aceite o chamado de quem tem a solução. A sua vida vale muito mais do que você possa acreditar. Ele é o caminho, a verdade, a paz. Abre os olhos, não olhe pra trás. A sua vida vale muito mais do que você possa acreditar. Ele é o caminho, a verdade, a paz. Abre os olhos, não olhe pra trás.